Eu não crio vergonha na minha cara, aponto o dedo na sua cara e falo: para, para de vir bagunçar o meu lençol. E sempre antes do nascer do sol, vaza, vaza. Opa, cai seu sentimento, vem. Opa, sobe o sentimento, vai. Infelizmente eu sou só isso, mas podia ser bem mais. Eu queria te arrancar um te amo igual eu arranco um gemido. Eu podia seguir minha vida em frente, mas sigo iludido. Eu queria arrancar o te amo igual eu arranco um gemido. Ah, eu podia seguir minha vida em frente, mas sigo iludido. No seu juro que eu tinha, eu vivo. Eu juro que um dia eu fico. Opa, cai seu sentimento, vem. Opa, sobe o sentimento, vai. Infelizmente eu sou só isso, mas podia ser bem mais. Eu queria te arrancar um te amo igual eu arranco um gemido. Eu podia seguir minha vida em frente, mas sigo iludido. Eu queria arrancar um te amo igual eu arranco um gemido. Eu podia seguir minha vida em frente, mas sigo iludido. No seu juro que um dia eu fico. No seu juro que um dia eu fico. Obrigado, gente.